Ladies and gentlemen, e quem? Prepare-se para sentir uma das melhores emoções da sua vida. Agora, esse é o Tonelada Light, o peso do som, o show da música paraense. Com DJ Marcos Paulo, é agora. Agora a gente vai chegando pra detonar no Balneário BH hoje, recebendo aí o somzão do Tonelada Light, do Cachaça Light. E a gente chega pra tocar muito som, pra detonar. O DJ vai pra cima, garoto! DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toca aí, meu DJ da onda. Quantos você já amou? Poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. O amigo Haroldo e as meninas do Monte Santos. Você já... marcando presença hoje. Aqui no aniversário do Alan Lula, obrigado pra vocês. Se juntar que beijei, não dá você. E aí, BH? O que é que você tem, hein, que os outros não têm? Pega a menina e bora dançar, embora. De onde você vem, hein, vem. Sabe aquele beijo? Sabe beijo bom seu, um abraço bom seu. Hoje o que aconteceu? Aí você sabe. Sabe beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, deu sentido comigo. As bandidas do Mini Pancadão, já por aqui, já curtindo hoje, aqui no aniversário do Alan Tonelada. Obrigado, viu, bandidas? Vieram dar os parabéns hoje pro Alan Tonelada, com certeza. A gente vai pra cima, o Tonelada Light vai tocando todas. Bora, DJ! DJ Marcos Paulo. Quantos você já amou, poucos amei e pensei. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Como é que é? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem beijei, não dá você. Amiga Lia, Lia, gata de Barcarena, tá na área. Aí, Joyce, abraço pra você. De onde você vem? Tá mandando um forte abraço aqui no Tonelada. Sabe beijo bom seu, um abraço bom seu. Olha o que aconteceu, deu sentido. Anjinho da Super Cafezal tá na área. Equipe Cachaça, um abraço forte. Emoção. Aí, meu parceiro Del, bora pra cima. Pode parecer clichê, mas amor, eu e você, com a lua e o mar, tem que acontecer. O amigo DJ Renato, você, DJ Renato Ferrari, e a primeira dama, a Denise Bossa, tá na área. Sabe, obrigado, DJ. Esse amor tá no ar, tem que acontecer. É muita história de amor, hein, Tonelada? Então vem, que igual nós dois não tem. E você faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo. Olha o meu parceiro Liot, tá na área já, garoto. É doida por mim. Quando a gente se encontra é assim, não tem fim, não tem fim. O amigo Jonas do Salão tá por ali, só na manha. Meu amigo Davi Neves, gatão 18, tá na área. O taxista Binho tá no regresso hoje, Binho. você. Se prepara que hoje eu quero fazer só pra te enlouquecer, só pra satisfazer meu ego. Banda 007, Banda W7, emoção 007. Do início ao fim. Coração aí, GG Força! Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. O número já tá na... Vai, Wallace, bora endoidar, bora, garota! Verde. Tá aqui no Tonelada! Uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem, pra ver se com inspiração e ou de parelo. O amigo DJ Lucas Light, que fala, Marcelo Ronaldo, Raelzilene, Letícia, Lucas do Balneário Paraíso, tá na área. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que... Sargento Albuquerque tá aqui curtindo hoje. Ele tá curtindo. DJ Marcos Paulo. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. O amigo Ceará do Paraense tá por aqui, só na manhã hoje. Obrigado, Ceará. Amigos também da Polícia Militar estão hoje na ostensiva deste evento. Um abraço carinhoso pra vocês. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Um abraço com muito carinho também, meu amigo Rodrigo Mototaxi. Você, o meu parceiro Junior Knight, os velha guarda das aparelhagens. 3 dias no ar. Logo mais é no Bajara. Por enquanto, bora curtir. Marcos Paulo. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Atende esse cara, meu amor. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Do Alan Tonelada hoje. Tá zero. Os amigos chegando junto pra curtir. Balneário BH. Não fala assim. Desse jeito vai ferir o meu coração. O Mocotó do Pop tá na área. E aí, Mocotó? Volta pra mim. Nessa solidão. Bora, minha amiga Edinha, bora pra cima. Meu amigo Leandro do Sítio Ama tá na área, bora, Leandro. Primeira vez que pra você nem... Tá aqui no Tonelada, Leandro. Juro foi amor, tudo foi amor. Você sempre querendo mais. Josi do Açougue tá na área. E aí, Josi? Juro foi amor, tudo foi amor. Toca aí, meu Tonelada, vai! Não foi paixão, não, não, não. Nem ilusão, não, não, não. Foi amor. Amiga Dani, tá aqui curtindo hoje? Amigos da Vila dos Cabanos marcando presença. Não foi paixão, não, não, não. Nem ilusão, não, não, não. Foi amor. Zero, zero, sete. Vem pra cima, hein, gatão 18. Eu quero estar. Bora, meu parceiro Liotti, bora pra cima, bora, garoto. Eu olhar. Jonas do Salão tá por ali passando pano no movimento. É nesse mundo. Olha o Davi Neves estranho. Diga, sabe? Eu posso ver. Eu quero. Taxista Binho. Ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. aí? Marcar no meu corpo a frase. DJ Renato Ferrari. Existe. Você é a Denise Bosta aqui curtindo só na manhã hoje. Um abraço carinhoso. Só no... O amigo Wagner Sargento Albuquerque. Parceiro Matheus, o Wagner. Marcelo, a Evelyn. A Catilene. A Rosa Nata. O amigo Léo. Tia Simone. Perceber. O amigo Léo Zé. A equipe Ferrari, um abraço. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. É do teu lado, meu amor. É ao teu lado que eu me sinto de frente. É ao teu, só Cotão do Pop, obrigado, viu, garoto? Marcando presença hoje também. Aqui no aniversário do Alan Tonelada. Sucesso total aí, Mocotó! Quero te levar aonde mais ninguém levou. Onde o ar cheira flores e as flores são espelhos de quem eu sou. DJ Marcos Paulo. Gritar, ainda que me falte a voz. A minha tropa do Frank Som. Aceita. A galera do Frank Som, um abraço forte pra vocês. Aí, Adailson. Eu quero estar ao teu lado pra... DJ Frank tá na área. Bora, DJ. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. E é do teu lado, é? É ao teu lado que eu me sinto de frente. O amigo Diogo, a Milene, só amigo Jailson, a Dalila, a Lucineide e a galera do City Wama hoje marcando presença. Obrigado a todos vocês. Diogo e Milene já estão aqui no Tonelada. Que esse sonho é real, pode ser. Tonelada Light. Foi a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei. Amiga Lene Moraes, tá na área. Aí, Lene, um abraço pra você. Você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca. DJ Lucas Show. Mas meu corpo. E a tropa aqui do lado hoje, Lucas. A galera tá de boa aqui no som. Tonelada Light. Vai na fé, aposta nele. Sei que ele é um homem. Alô, BH! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. A sequência da sede agora. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Amiga Aracilene, você e a Franci, seguidoras do Alan Tonelada, estão aqui marcando presença hoje. Obrigado, meninas. Seja bem-vindo. Você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou. Gerente Júnior Show, o homem da padaria São João tá na área. Obrigado, Júnior. Tá no CD aqui do BH. Vai! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Como é que é? Deixo contigo que pra isso tens o dom. Bora, meu amor. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixa o... Segura aí, Junior Knight, segura. Fez o dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. fortíssimo fã da Letícia. Manda 007. Considerado do Tonelada. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu... Gente, a Dani Golfinho tem aqui sorteios do Barcarena Show de Prêmios, que acontecerá agora na próxima quinta-feira. Quem quiser só procurar aqui a Dani Golfinho, comprar sua cartela. No primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, mais R$1.000. Terceiro prêmio, R$1.000. No quarto prêmio, mais R$1.000. No quinto prêmio, uma moto start 0 km. Quando for beijar alguém, aí Dani, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, valeu GG Poça. Obrigado Wallace, tamo junto garoto. Beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. O amigo professor Edgar tá aqui marcando presença hoje. Obrigado, professor. Velha guarda de amizade com o DJ Mamute. Tá aqui só na manhã hoje, professor. Obrigado mesmo. Tá aqui curtindo Tonelada hoje. Tá curtindo na manhã, professor. Tonelada Live. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Bora dançar, bora Barcarena. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. O amigo queimado, Vanderlei, Tonei das Teses. Sim. A galera do BH. Testa esse beijo em mim. E aí? Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Banda 007. Roda aí, BH. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. O amigo taxista, Binho tá na área, só na mãe, né, Binho? Finjo que não vi. Obrigado mesmo, garoto. Amigo Lhote dos Lisos tá por ali, Salamânia. Não sei você ou não. Rapaz, olha quem chegou. Mas dormir. A volta na área, bora, bora. Melhor não me procurar, porque morro de medo. O Davi Neves, Jonas do Salão. Que até um 18 nunca quer. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. DJ Marcos Paulo. Eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale R$1, mas eu adoro. Banda 007. Tonelada. Amigo Nito, Francisca da Movimento, tá por aqui. Meu nome, não me telefone, por favor. A Francisca da Movimento. E se me esquece, some, se te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi, mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu... O amigo Matheus Botelho, tá na área, Salamânia. Vamos fazer assim. Equipe Cachaça hoje, tomando todas. Porque... Meu amigo Adriano Monteiro, amigos do Salão do Gêmeo, Salamânia hoje. Aí, Adriano. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Faço uma visão rapidinho aqui dos amigos da segurança do evento hoje. As pessoas que estiverem demais alteradas aí, tá bom? Você que já bebeu demais hoje, por favor, Vá pra casa, se retire, fique numa boa. Pessoal do evento, a segurança do evento aí pede que você se retire do evento pra não causar danos a ninguém que está fazendo essa festa hoje. E as pessoas que vieram brincar na praça, bom? Então você que tá afim aí, você que não tá afim de brincar mais, por favor, se retire do evento, tá bom? Porque a segurança está aqui pra fazer o seu trabalho. E quem não quiser brincar, infelizmente, vai ter que sair do evento, tá bom? Obrigado pela compreensão de todos aí. Aniversário do Alan Tonelada, bicho. Manda capricho, capricho. Bora tocar, bora. Com esse controle na minha mão, mudando de canal, não passa nada legal, não sei o que fazer. DJ Marcos Paulo. Tenho você. Tonelada Live. Entro na internet pra saber como você está, me disseram que está bem, mas sabemos que é mentira, mentira. Todo mundo sabe que estamos separados, afinal notícia ruim espalha logo. Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim, também sei que tem alguém torcendo por nós. Eu espero que chegue um dia e que eu amigos do Sítio Ama marcando presença. Tá todo mundo curtindo hoje, dançando na moral, no aniversário do Alan Tonelada. E a gente chega, chega. Simplicidade, criatividade e o jeito ousado de tocar são as marcas que fazem do DJ Marcos Paulo o DJ toca tudo do Pará. Tem alguém do Paysandu aqui hoje, tem? Só quem ganhou um repá de 3-0 tá feliz da vida. A galera do Paysandu dá um gritão aí pra me ouvir. A galera do Paysandu tá bem representada hoje, viu, meu irmão? Mas tem alguém do Remo? Só quem não abandona o Remo de jeito nenhum dá um gritão aí pra me ouvir. Galera do Leão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Quem é do Paysandu faz barulho. Galera do Papão, bate na palma da mão. A gente vai começar a esquentar. Davis DJ, MCG. Para pra pensar se a gente é acidente, se foi por acaso que o beijo rolou. E aí, Tonelada? Deve ser coisa de Deus na minha frente, porque de tantas bocas a nossa... Te liga no batidão, hein? Você nem precisa preocupar, amores eu vivi, mas todos me levaram. Tonelada lá. A gente chega junto pra tocar muito som. Nunca vi, a gente chega junto. Não preciso de você, só você. Me dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer, sem querer. Libera o batidão aí. Só preciso de você, só você. Me dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer, sem querer. Querendo te ver pelada. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro aí joga o bracinho pra cima. Só quem tá feliz da vida aí joga o bracinho pra cima, joga. Tem flamenguista aqui hoje, tem. Tem corintiano aqui, tem. Os vascaínos estão aqui. Os palmeirenses estão na área. A gente chega e toca tudo. Vai sentando tudo, vai. Esse tal de Denis, ele é muito Marcos Paulo. Ele solta a batidinha e a mina vem de lá. Cadê as mulheres solteiras aí? As mulheres que não dependem de homem pra nada estão aqui hoje, de tão? De lado, as meninas vem de lado. De lado, de lado, as meninas vem de lado. De lado, de lado, as meninas vem de lado. A galera do Balneário Paraíso tá por ali virando tudo, meu irmão. De lado, a menina vem de lado. Vem. De lado, de lado, as meninas vem de lado. De lado, de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se tu não sabe dançar, Não tem problema, vem com o Zack, Jerry, o Dennis e vem na envolvência. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado. Vem doidando tudo! Se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando. Segura! Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Vai sentando tudo, hein? Vou ver tu chacoalhar. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Chacoalha pro GG até ficar cansada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, taxista, bem no ano também, vem comemorar aí. Chacoalha. O aniversário do seu parceiro de longas datas, que é o Alan Tonelada. Importante. Lembra do tempo do asteroide, lembra, bom, amigo? É melhor nem continuar escutando essa. Pra educar de bem, mano. Vem chacoalhando. Vem chacoalhando. É o Lelé, é o Lelé, é o Lelé, é o Lelé, é o Lelé. Quem sabe canta agora aí também. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Sabe aquela pessoa invejosa que se mete pra caramba na tua vida? Fica. Pra aqueles invejosos, tu chega e canta assim, ó. Fica. Pra eles, ó. Pros perre que é tchau. Pra inveja é tchau. Já fui, já fui. Bye bye. Pros perre que é tchau. Pra inveja é tchau. Já fui. Amigos da Carretinha Pipa Sound, já aqui do ladinho toda a galera, meu irmão. Fala, DJ. Já fui, bye bye. Pros perre que é tchau. Pra inveja, tá ligado, né, pai? Tá ligado, tá ligado. Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Decidido. A galera do Balneário Paraíso tá na área. Mandela. A galera do Balneário Paraíso. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O amigo Josué, a Lília, o parceiro baiano. Amigos curtindo na moral hoje. Eliseu dos Intocáveis tá na área. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão isso. No chão. O popozão no chão. O popozão. Vai descendo tudo, tudo. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Quem sabe canta agora, quero ver. O carro que você. Quem sabe canta, vai. Dentro do carro. Quem que vai ter? Vai ter, vai. Dentro do carro. Hoje. Lia gata de Barcarena. Vai, Joyce, como é que é? Vai sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai. Senta tudo, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Hoje vai ter aniversário do Alan Tonelada no comecinho das emoções. Logo mais também DJ Lucas Show. Os amigos também da Pipação de Detonando hoje. DJ Seguinho que já tá por aqui no aquecimento, meu irmão. Logo mais vai detonar. DJ Gerson também tá na área. Empresário Adriano tá na área. Adailson Martins, um abraço pra você. Tá aqui de boa curtindo hoje, né, garoto? Tonelada Live. Tá no aniversário do Alan. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, deixa minha sainha, bota pra fora, sai. linguinha, me vence a confusão. Que eu tô danadinha de semana pretinha. Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de bo... que tá muito bom. Raiz Rebeldes, Xoxota Pesada de Macarena, e doidando tudo por ali, ó. Vem! Tá muito bom, tá muito bom. Vai com rabetão no chão. O amigo Josué da Piscina Verde. Vai com rabetão. Curtindo hoje aqui no BH. Obrigado, meu Josué. Um abraço carinhoso pra você. Amigos do Sítio Ama. Tá todo mundo doidando aqui na frente. Continua. Daquele jeito. Do jeito que a galera tá falando assim, ó. Hitmaker. Sapa que me mostra esse poder. Vai novinha, bota pra ser. Aí, Luan do Cafézão. Eu fiz esse funk pra você. Adriano Monteiro, Salão dos Gêmeos de Macarena. Equipe Cachaça assim, doidão. Bota essa bunda pra. Bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra. Vem! Não faz descer, descer bundão. Carai, carai, carai. Sente esse grave. Eu quero ver jogar. Vem com vontade. Duvido uma venta. Você não sabe. Tonelada lá. Mas vai acelerar. DJ. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toca aí, meu. A pequinha mostra esse poder. Vem assim, vem. Vai novinha, bota pra ferver. Eu fiz esse funk pra você. Tá gostando? Mostra o que tu gosta de fazer. Pra endoidar tudo, mega. Bate, bate com pressão. Bota essa bunda pra descer. Então faz descer, descer. Vem. Bota essa bunda pra bater. Vem. Bate, bate com pressão. Bota vem. Essa bunda pra descer. Então faz descer, descer. Não. Carai, carai. Sente esse grave. Eu quero ver jogar. Rodrigo Mototaxi tá por aqui. Duvido um do ladinho, meu irmão. Você não sabe. Junior Night. Vai acelerar. A galera endoidando. Só pra quem sabe fazer agora, bora ver. Só quem sabe fazer, faz agora. Tonelada Light. O bonde tá aí. Hoje vai arrebentar com ela do Troinha aí. Hoje vai arrebentar. E ela? Ela flexiona a tcheca. Flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca. Flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca. Flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca. Flexiona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela flexiona a tcheca. Vai, caralho. Flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca. Flexiona. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Vai, caralho! Vai, caralho! É o Troinha! Essa é do DJ Doblinhas! Dandan tá aí, hoje quem vai acabar é ela. Vitória tá aí, hoje quem vai acabar é ela. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Ela vem por cima toda arreganhada. Ela gosta da brabeza. Só quem tá solteiro aí joga o bracinho pra cima, joga. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, joga o bracinho pra cima. A galera do Paissandu, a galera do Remo, joga o bracinho pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa é quem tá no aniversário do Alan. Toneladas, tô tocando pra você, meu Deus. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá. Uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. sapatinho, eu e você e as suas amigas. Sargento Albuquerque tá na área, só na manha. Bora, garoto, vem pra cá. Chama a novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh, chama a novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá, fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Chama a novinha pra cá. Toma, toma, toma, toma, toma. Vinha pra cá, bota pra girar, vinha pra cá, bota pra girar, vai, vai. Cadê o loló? Me dá o loló. Me dá o loló. Toma, toma, toma, toma. Toma um batidão, bora tonelada, bora tonelada, bora tonelada. 3, 2, 1, já. A galera vai virando. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz. O bagulho começa a endoidar, sua xota. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Pra girar, vai, vai. Tá meio grau, tá meio grau. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão, quem aqui tá solteiro bate na palma da mão. Quem aqui tá solteiro bate na palma da mão. Bate e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. E doida, que tá tocando, é pressão em dobro com o DJ que tá tocando. O Marcos Paulo chegou e o bagulho é doido. É rock doido, doido, doido, doido, doido, doido. É rock doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido. O amigo Luanzinho, a equipe do Cafezão tá na área, só na manhã, obrigado, garoto. Júnior Santorini. A fera se soltou e o gatão tá brabo. Esse é o amigo queimado, parceiro Vanderlei. Amigo Ney das Teses. A galera do BH, obrigado, obrigado. Que Rione é muita pressão. Vai, amiga Letícia Azevedo. Pisão. O Lucas Azevedo. Zinho. O amigo Ronaldo. Aquino. Raio Zilene. Amiga Luana. Ai. A galera do Balneário Paraíso. Obrigado. Doido, doido, doido, doido. É rock doido, doido, doido, doido. Rock doido, rock doido. Vai pra cima aí, BH. Da vida é essa aqui, viu, meu irmão? Na vida todo mundo tem o direito de amar e ser feliz. Se você tá num lugar que você não tá feliz, eu te aconselho a você sair desse lugar. Você procurar felicidade sempre na sua vida. É a história dessa música aqui, ó. Segue em frente, segue o barco em frente, procura ser feliz. É a história do som, som, som. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. A história é tipo assim, mulher, te liga aí. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo. Taxista Binho. Comigo, rindo da... Jonas do Salão, Davi Neves está por ali. Fazendo de... Gatão 18, para lavar o rebelde. Não vou. Bora. Jonas e o rei dos periquitins. Na vida, não tá dando certo. Segue em frente, mulher. Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. O amigo Lios e você, parceiro Raposa, tá na área. Tá só na mania. Adriano Monteiro, um abraço, garoto. O amigo DJ Meio Quilo, parceiro gordinho, cobiçado, tá na área, só na manha. Amigos do sítio, homem doidando tudo. Aqui na frente, a galera tomando todas, 11 e meia. As bandidas do Mini Pancadão também na área. Equipe As Bandidas já estão aqui no Tonelada Live. O amigo Igor Pressão, DJ Jonathan, amigos do Cachaça Light, um abraço pra vocês. E a cabeça não para, solidão me ampara, querendo brincar. O amigo Jorge, você é a primeira dama. Rodrigo Mototaxi, meu amigo Junior Knight, meu irmão. Esse cara que representou Barca Arena. O programa é do Pará TV Liberal. Tamo junto, Junior Knight! Você tem esse direito. O direito é seu. Porque eu mereço um recomeço. Você tem esse direito todo. E o direito de amar e ser feliz. Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. É muita onda, tonelada. Tonelada Light. DJ, DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós dois. As bandidas. Nosso chega perto. As bandidas estilosas estão na área. Obrigado mesmo. O amigo Jorge, o homem do melhor açougue de Barca Arena, tá na área. Obrigado, Jorge. Esperando uma na outra. Fala baixinho que está pronto. Aí, Kelly! Amiga Joyce, do lado da Lia, gata de Barca Arena, tá na área. Alô, baby! Baby, eu adoro a tua maneira de amar. DJ Marcos Paulo. Procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Frank Shell, meu irmão. Bonito. E a Francisca tá na área, tá mandando um abraço. Rapaz, quase eu não entendo agora essa tua letra aí. Desgraçado! Da Movimento tá por aqui curtindo hoje, obrigado mesmo. Amigos da Movimento, os meus amigos do Frankson. Adailson, teve um cara aí, meu irmão. Esse cara não pegava nenhuma mulher na vida dele. Aí ele comprou uma moto, descobriu uma parada aí. E hoje a história dele é assim, Adailson. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Isso da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock. Olha meu empresário, o Adriano, tá na área. Obrigado, Adriano. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Chama pra endoidar. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Tonelada Light. Pra virar no batidão, e pra virar no batidão, e pra virar no batidão. E joga o bracinho a galera do papão. E joga o bracinho a galera do papão. Joga o bracinho, bate na palma da mão. Joga o bracinho, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E bate, bate, bate, bate. Do Remo, dá um gritão aí pra minha ouvida. A galera que tá curtindo, a galera que tá endoidando, a gente vai pra cima. O amigo Azê original, o amigo Lucas Moisés, é do lado do Betis Bar, tá na área. O amigo Luan, você e o Neco, amigos da produção do som. Tonelada Light. Piranhão, tá. Amigos da Melo, da empresa Melo, marcando presença hoje. Obrigado mesmo. DJ Eduardo da Night, o rei dos sonhos. Pra girar, pra girar. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Bora pra cima dela agora, bora. Bora, bora. Bora pra cima dessa mina que ela quer. É, ela quer. Vem bora pra cima dessa mina que ela quer. É, ela quer. Fica bem de longe só me olhando. Toma uma atitude e vou ficar esperando. Só quem gosta agora. Só me olhando. Toma uma. Só quem gosta agora, pai. Eu sei que você gosta. Quem é? É a equipe Xoxota. Eu sei que você gosta. É a equipe Xoxota. Só quem gosta vai jogar. Quem gosta da Xoxota, levanta a mão. Quem gosta da Xoxota, levanta a mão. Aí, seguidoras da Ca, seguidoras do Cachaça Light, amiga Iracema Carmen, a Catarina Rosa, a Silvia Francisca, amiga Dani, parceiro Golfinho, você e a Sandrinha, tá endoidando tudo aí. Levanta a mão, quem gosta da Xoxota, levanta a mão, quem gosta da Xoxota, levanta a mão, quem gosta da Xoxota, levanta a mão, quem gosta da Xoxota, levanta a mão. Levanta tudo! O DJ que tá tocando é estouro. Ele vai te amassar. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Explode! Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Gente, deixa o rasco na chapa aí. Tô no do ladinho da caixa do Cachaça Light ali com a Catarina, tá bom? Tem de 5 e tem de 10, minha irmã. Maravilha, compra pra nós aí. Estribado. Pegou toda a quinta hoje. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Odipá, Red Label e Ciroc. E na 4x4 as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no baile, mostrei que a... Gerente Adriano Monteiro, da LV, o homem do Salão dos Gêmeos de Barca Arena. Tá no apoio também hoje, Mamute. DJ Marcos Paulo. Quando eu peguei, foi aí que embaçou. Minha mulher tava ligando. Olha o áudio que ela mandou. Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Júnior Night, tu tá onde, ó? Eu tá onde, Júnior? DJ Marcos Paulo. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Rodrigo Mototaxi tomando todas as. Não soube quem. Bora, garoto! Mas eu. Eliseu dos Intocáveis. Olha ele! Ô, gordinho. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me... 31 de março, Maremoto pela primeira vez na sede do Botafogo. Tá todo mundo convidado. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem, agiliza assim. Aí, Kelly, como é que é? Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Pra girar, pra girar, pra girar, vai, vai. Tonelada Live. Tonelada. pressão. Aí, mamutinha. O amigo Renato, a Lília parceiro baiano. O amigo Josué e toda a tropa curtindo hoje, obrigado mesmo. A galera tá endoidando. Fala pra mim, mulher. A mulher que tava cansada de ficar em casa falou assim, ó. Olha como foi que ela falou aí, mamute. Sou eu que estou sofrendo nessa casa. A amiga Lília tá lá. Pra não vê nada. Pode até pensar que eu não sinto, mas eu tento esconder. Você pode perceber que quando você chegava eu já estava. Amigos da Pouca Grana, amigos do Água Verde, marcando presença hoje. É que tem um espinho me causando dor. Fala aí. Mas eu sei que isso não tá certo. Vivendo sem amor. Vou no maremoto, a onda. O amigo Boi, você e o Luiz. Família. Amigos do Trevo da Alça, marcando presença hoje. Obrigado. Eu amo te, Marcos Paulo no comando, maremoto, a onda, raiz. Santorini. Conhece. Adriano do Salão dos Gêmeos. Luanzinho da Super Cafezão. Só na manha. Só na manha. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toca aí, meu DJ da onda. Amor, quando te conheci, senti algo diferente. Primeiro beijo, perdi o ar e não deu pra disfarçar. Em teus braços adormeci, foi onde eu me perdi. O homem é forte, meu irmão. Me intriguei, sem pensar, o meu erro. Bora, BH! Tonelada Live. Quem não pensou em nosso amor, não deu valor. A gente gravando tudo ao vivo. A noite registrando tudo hoje. No aniversário do Alan Tonelada. Eu sei. Diz amor. Me diz onde está. Meu amigo Jorge, o homem mais forte do açougue de Barcarena. Tá na área da vida mesmo. Preciso te encontrar. Sem você não dá mais. Um diamante brilha o teu olhar. Menino, te amo. Pra girar, pra girar, pra girar. Bora, bora. Amiga Francineide tá na área. Ela tá endoidando. Alan, tô sabendo que a tua história começou no Crocodilo. Tu tocava e o Júnior dançava, meu irmão. O bagulho era dois. Aquela menina aprendeu a se defender. Diz aí, meu amor, diz. Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim. Não. Amigos do Frank Son. Quero. A galera do Mini Pancadão, um abraço. Sargento Albuquerque. Sem você não dá. Meu ladrão, te dei meu coração. já chorei por você. A sua chance. Amiga Graça, você e o Sandro. Amigos esses que patrocinaram aí o bolo. Chega, do Alan Donelado. Obrigado mesmo de coração, viu? É isso. Tamo junto. Essa é prazer enorme estar junto com vocês hoje, aqui no aniversário do Alan. Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim. Não dá. Quero você. Dia 24, baby, aniversário do Tigre. Mini pancadão na parada. Isso sem você não dá. Sem você não dá. Meladão te dei. O BH vai relembrar. Em breve. Em breve aqui no BH tem Maremoto. Tunelada Light. Tudo ou nada agora é pra valer. Vê se muda ou você vai me perder, meu amor. Você deve parar aí. O amigo Moisés do Betismar tá na área. Obrigado, Moisés. Vai me iludir, me seduzir. Não vou permitir. Tribo som, oh, oh, o guerreiro digital me faz sonhar. Tribo som, oh, oh, DJ Anderson, Thiago e Alan. Pra relembrar! Tonelada Live. Break refrigeração. Estão se responsabilizando pelo próximo aniversário do Alan Tonelada. Amigos, da Break refrigeração aí. Amor, fala pra mim como é que é esse amor. Fala agora, fala. Nosso amor. Como é que ele é? Fala aí. É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Pra girar no caqueado. Toca tudo pra galera. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Eu, quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. Show na moral. Show na moral. Mas, não deu pra imaginar, um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não. Atenção, galera, daqui a pouquinho tem DJ Ceguinho pra detonar. E ele vai tocar aqui no Tonelada Live. Um beijo na boca. Eu já preparando cachaça lá. Daqui a pouquinho tem show no cachaça também. Dia 24 de março, aniversário do Tigre. Tigre Demônio do Álcool. Com mini pancadão. De gaçado. Não deixe sofrer. Tu é irmão da Kelly, é? Não. Diga assim. Pode viver. Cara de um, focinho de outro. Então, não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver na solidão. O amigo Renato, você e o Josué. Amigos do Água Verde, doidando tudo antes, com certeza. Vai no caqueado. Vai, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. palminha, bate na palminha, bate, bate, bate pra aqui, dois, dois. Telefone, o amigo Rodrigo Mototaxi. Agora é do fã clube A Feira do Tecnomarcante, garota. DJ Marcos Paulo. A sequência vai sendo gravada, toda a sequência aí, ó. A noite está bonita, a lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Te liga aí, ó. Telefone-me, telefone-me. Mamute ali, a gata de Barcarena tá por aqui, ó. Curtindo o nosso aniversário do Alan Tonelada. Pra ela, amiga Joyce, marcando presença. Um abraço, Joyce. DJ Marcos Paulo. Telefone-me. Fico em ti pensando, o tempo com que passou. O destino foi cruel, ele nos separou. Telefone-me. Telefone-me. Telefone-me. Direi ceguinho, tamo junto, viu, garoto? Daqui a pouquinho tem você aqui no Tonelada. No gingado, no gingado, caqueado, caqueado, vai. No caqueado, vai. Vai girando, girando, girando, vai. Bota o caqueado, bota o caqueado, bota o caqueado, bota o caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pra girar. Relembra, Binho! A galera gosta dele e ele veio pra ficar. Quando... Jonas do Salão, cuidado com esse cara, meu. Irá, canta, Vlad, que a galera quer dançar. Arrebenta, Vlad, que a galera quer dançar. No chamada geral, no rádio, meu irmão. No comando geral, na televisão. Vlad é sucesso em todo o Pará. Canta, Vlad, que a galera quer dançar. Arrebenta, Vlad, que a galera quer dançar. Canta, Vlad, que a galera quer dançar. Arrebenta, Vlad, que a galera quer dançar. O DJ vai tocar. Relembrando as marcantes, a gente chega! Tonelada Light. Aí a galera vai relembrando aí, ó. Não sabe que o marido, quando está nervoso, sofre uma transformação. Chora, treina as pernas, treina os braços, dá por cima, ele gagueja de montão. E descobriu a traição. O amigo Azeu original tá na área. Olha, Azeu pode ligar, mas não liga naquele horário. Aquele horário tu sabe. Desgraçado! Bora, meu parceiro Adailson, bora pra cima, bora, garoto. Amigos do Frank, estou marcando presença hoje. Estava decidido. Ela é do Sítio Ama, tá aqui na frente, tomando toda essa vez. Estava abraçado, conversando, eles iam se lascar. E quando ele avistou, dois agarradinhos, foi as pontas acertar. E começou a gaguejar. As bandidas estilosas. Tá na área. Tá tudo acabado entre nós dois. Gatão, bezoitão, bora pra cima, bora, garoto. De mim, você mijou. Olha o Davi Neve aí. Vou fora. E se for desse jeito, eu não quero nem saber. E no cu, e no cu, e no conversa não. É pra relembrar. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toca aí, meu DJ da onda. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe. De longe, de longe. Segura aí, Jorge, segura. Tupinambá, Tupinambá. O homem do açougue de Barcarena. Tupinambá. Jorge, um abraço. DJ Marcos Paulo. Tupinambá. Vem. Que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Tonelada. Show. É pressão. Que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão você sangue quente ferver. O amigo Ronaldo, você é a primeira dama. Sim, bater de longe. Obrigado, Ronaldo. Longe. Veio do Rio de Janeiro ontem. Você vai ver. E não vai perder. Não tá perdendo, na verdade, aniversário do Alan Donelado. Veio especialmente pra essa festa aí, Ronaldo. Longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Pra girar, pra girar, pra girar, vai. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Já já tem o cachaça. Vai de taxista vinho pra Antônia. Ele é de Cuba. De Gaçá. Meteoro. Meteoro. Dizem junho vai detonar. Meteoro. Meteoro. Junior Knight, tô sabendo que tu vai fazer a volta dos fã-clubes aqui em Barca Arena. Aqui curtindo hoje, claro, tem o apoio total do Marcos Paulo, de toda a galera do Maremoto. Junior Knight, tamo junto, garoto. Bora pra cima. Ele nos contagia, os melhores do Pará. É um som de qualidade, e agora vai... Já, já tem um cachaça. Se liga aí, meu amor. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo. Toca aí, meu DJ da onda. Ô, minha história, mano. Amor, quando eu te encontrei, paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração... Já, já tem lugar em chão aí no cachaça, minha irmã. Apaixonado. Prepara tudo aí, DJ! Hoje eu te amo. Tonelada Live. E não quero te perder, te perder. Me amarrei no teu carinho. És minha fonte de prazer, de prazer. A gente só tem a agradecer, na moral, na verdade, pelas pessoas que estão aqui hoje e vieram prestigiar essa festa, curtir esse evento, que foi, que é, na verdade, o aniversário do Alan Tonelada. Tem muita festa pela frente. Ainda tem muitos dias pra tocar. A gente veio aqui fazer uma participação hoje, bem rapidinha mesmo, viu, galera? Daqui, a gente vai se dirigir daqui a pouquinho pra Abaetetuba. Hoje tem Maremoto na Arena Cambota, em Abaetetuba. Alan Tonelada, muito obrigado, viu, meu amigo, pelo convite hoje. Estamos juntos, com certeza. E toda a galera hoje vem informar aqui com o seu aniversário, todas as pessoas. Eu queria pedir mais uma vez a salva de palmas de todos vocês aí pro Alan Tonelada, viu, gente? Pra esse cara guerreiro, humilde, batalhador, que merece todas as nossas considerações das pessoas que realmente gostam desse cara, que respeitam ele tanto no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Obrigado, Alan. Parabéns para você mais uma vez. Que Deus te abençoe eternamente, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Obrigado, galera do BH. Obrigado, amigos do DJ Alan Tonelada. A partir de agora, o show é com Cachaça Light. Bora pra cima!